descamba lá no poente. Real hip hop se mostra agora. Aos meus reais amigos, aos meus reais inimigos, saiam. Jaja, aponta no céu, o arco-íris a brilhar, olhar mais puro pra Deus preparar. Senta aí na grama, repara pra ver o que sobrou. O pouco do verde acabou, desmatou, o homem dominou. Não esqueça da sonata véia no talo pra arregaçar. No último volume, Beto Guedes Lumiar. Eu queria acreditar que tudo isso não iria acabar, que a mata iria viver, que o mar não ia secar. Lamento a vida porque não tenho tempo pra apreciar, mas pelo menos pisar na terra isso ninguém de mim vai tirar. E você, quando voltará ao primitivo, pulará no rio Nilo, esquecerá os inimigos. Vidas de ventos e velas, vidas que ventos e vai. A solidão que o homem lamenta se para sempre te arremessar contra o cais. Os muros estão aí pra você bater a cara. 3 dias de UTI, parado ligado nas máquinas. Pense nas crianças mudas, telepáticas. Tiozinho volta pro interior pra se aposentar das navalhas que o sistema usa pra nos cortar. Consumismo dominar, televisão, cigarro e só dívida pra pagar. No remo escrito agir, no outro acreditar. Usaremos os dois pra poder alcançar. Zion, paraíso perdido é onde temos que morar. Os seres humanos, livres da sujeira, nosso verdadeiro lar. Fixar meu pensamento no mundo sem dores. O mundo errado nos massacra, nos governos credores. Mesmo que ganhamos não é nosso, não temos controle. Merdas do passado batendo na porta hoje. Vou apreciar as flores em meio à correria, pra ver se desperta uma ideia que sirva. Pois a cabeça cheia de um brasileiro cansado desanima. Quem sofre é quem paga, depende do nosso dia a dia. Se preparar fisicamente, psicologicamente, não concordar com os xingos, sempre bater de frente. Com cautela, sempre pensar pra falar. Mas é difícil aguentar, a burocracia me irritará. Aí é soco, pontapé e todo mundo dando risada. Olha lá o descontrolado querendo fazer graça. O povo se limita e pra não passar vergonha se acomoda. Leva do jeito que dá, é sempre escutando bosta. É bem por aí, são anos assim, anos de revolta. Só reclamação, só levando bota. Foda.